Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, amigos. Bienvenidos a Tradición Sonora, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Un saludo de Antonio Martínez aquí al micrófono. Este mes de abril es el de los bailes en nuestro espacio. Las cuatro próximas semanas, incluida esta, los protagonistas van a ser artistas relacionados con las danzas tradicionales europeas. Para comenzar este ciclo, nos vamos a ir a Portugal. Van a estar con nosotros hoy Alexandre Matías y Mario Díaz, componentes ambos del grupo Moscatosca. Vamos a comenzar a oír la música que hacen con un pequeño aperitivo, o como ellos mismos dirían, un petisco de su primera publicación, a la que llamaron precisamente de esta manera. El disco lo grabaron en 2010 e incluía algunos temas como este Diarius que escuchamos ya. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Olá, pois. Rádio Crónica Folk Musical, com Mosca Tosca, ninguém fica mal. Pode ser. We'll be right back. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Tradición Sonora. La entrevista. Bueno, continuamos con el programa Tradición Sonora y ahora vamos a tener a unos protagonistas de nuestro país vecino, de Portugal. Tenemos a Mosca Tosca, tenemos con nosotros a Alexandre Matías y a Mario Díaz. Yo creo que lo primero de todo, a la gente le llamará la atención el nombre de vuestro grupo, Mosca Tosca. Yo no sé por qué decidisteis ponerle este nombre a la formación. A ver. Bien. Mosca Tosca, chama-se Mosca Tosca porque rima. Estávamos à procura de um nome e, não sei, andámos à procura nos captchas dos Googles e desde, né? Andámos à procura assim, de combinações de letras esquisitas, andámos à procura de uma série de coisas e de repente, não sei como, surgiu Mosca Tosca, não foi? Como é que foi? Surgiu uma palavra de um animal que fazia um animal qualquer, então nos lembramos de Osga Tosga e Abelha Azelha, mas depois houve um de nós que disse Mosca Tosca, houve um silêncio e ficou. E ficou. Mosca Tosca ficou. Eu quero que me presentéis quiénes son los componentes actualmente en vuestro grupo y ya de paso me digáis también la instrumentación que desarrolláis aquí en Mosca Tosca. Os Mosca Tosca, atualmente somos 5 músicos, eu estou como na percussão, com carrão e outros instrumentos de percussão, e também tenho a responsabilidade de ensinar as danças durante um baile, porque os Mosca Tosca não fazem só concerto, fazem também baile de danças tradicionais. Temos o Mário Dias, que faz com a guitarra acústica, clássica, e... Neste momento é mais guitarra folk, mas sim. A guitarra folk, clássico ou folk, é uma guitarra. Depois temos Vítor Cordeiro, que está com gaita de foles. E o gaita de foles é uma gaita francesa, gaita transmontana e gaita galega. E também toca flautas de diesel e toca didgeridoo. E temos a Luísa Corte, que está com concertina e com flauta também, flauta de diesel. E temos o último elemento que entrou para o grupo há cerca de um ano, que é a Silvana Dias, que está a tocar violoncelo e metalófono. Como surgiu esta ideia de vosotros, os músicos que estáis aqui, decidisteis, vamos a empezar com Mosca Tosca? Como foi isto e quando foi exatamente? Nós tínhamos outros grupos na altura, isto falando há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, que nós gostávamos muito, como o caso dos Montelunai, os Chocalhos, na altura estava o Escaramulo, que faziam bailes e havia o Festival Andanças e todos nós, em Lisboa, necessariamente em Lisboa, nós, quando iam bailes organizados pela Tradbols, que nós estávamos juntos, por exemplo, no Teatro Ibérico e havia Jam Session, nós, com os nossos instrumentos, eu com o carrão, o Mário com a guitarra, o Vitor com as flautas, íamos tocando na Jam Session. Até que houve mesmo empatia entre nós e nós, por brincadeira, bom, e se tentássemos fazer alguma coisa assim, uma brincadeira, um grupo, um projetozinho, vamos experimentar. E foi daí que nasceu, através de uma jam session, vamos tocar várias vezes, então vamos fazer um grupo, vamos experimentar. E lá surgiu, e pronto, em 2006, lá começámos com o Mosca Tosca. Thank you. www.tradicionsonora.info. Sabemos que en los últimos 3 años ya tenéis 2 discos grabados. El primero que tuvisteis fue Petisco, que fue en el año 2010. Sí, sí. Y hace poco, el mes pasado, en febrero creo que fue, habéis sacado Asimetría. Vamos a ir un poco por partes y también un poco brevemente, porque sabemos que si tuviéramos que hablar en profundidad de los 2 discos estaríamos mucho tiempo. Vamos a empezar por Petisco, en el año 2010. Me gustaría que me comentaras un poco, grosso modo, lo que es el contenido de este disco y también porque le pusiste Petisco. No sé si era un aperitivo para empezar o cómo fue el tema. Sim, nós chegámos a uma altura em que era forçoso já gravar. Não podíamos estar mais tempo sem gravar o que quer que fosse. Né? E então o que nós fizemos, fomos um dia para a fábrica do Braço de Prata e montámos lá o Staminé e gravámos durante um dia todos os temas que tocávamos em baile e com os arranjos que fazemos para o baile. Portanto, no fundo, tentámos fazer um registro direto daquilo que tocamos em baile. E depois de tudo o que nós tocávamos, escolhemos aquelas que ficaram melhor ou que nos parecia que melhor reuniam as condições. Sim, que soavam melhor, que faziam um bom conjunto para representar aquilo que nós fazíamos. E o Petisco surgiu assim, é um bocado um disco espontâneo, não teve muito trabalho de pós-produção, não teve muitas correções, nada, muito pouca coisa, e é um registro muito mais cru daquilo que nós fazíamos concretamente na altura. Depois, passado mais algum tempo, agora tornou-se também forçoso, novamente, né? Não podíamos renovar repertório sem cristalizar este num CD. E este disco já foi gravado com as melhores condições que conseguimos arranjar. Fomos gravando calmamente em minha casa e num estúdio de uns amigos nossos e também na fábrica do Braço de Prata. Fomos gravando os instrumentos com calma e fomos gravando também, desta vez já com o metrónomo, com toda a burocracia que assim exige gravar o disco. E já é um disco mais maduro que demorou muito tempo a misturar e a editar. E as falhas foram mais corrigidas e a coisa já soa bastante melhor, já soa a disco. O Petisco era mesmo um Petisco, a Simetria já é um disco bem maduro de toda a carreira de Mosca Tosca. O sea, totalmente autoproducido, como estáis comentando, ¿no? Sí, o sea, lo trabajasteis todos vosotros y... Bueno, y la distribución evidentemente también la habéis hecho vosotros, porque no estáis con ninguna... Evidentemente no había estado con ninguna discográfica ni nada, lo distribuís vosotros también, ¿no? No, yo soy técnico de son y, por tanto, liguei el micrófono al computador y comenzamos a grabar. É aquilo que sabemos fazer e fizemos, né? E vamos gravando. E também depois, quem nos ajudou para acabar o CD foi o Miguel Moreira, que é o técnico que nos acompanha a maior parte das vezes e que também está aqui no festival. E então fui acabar o CD para a casa do Miguel, fui 2 semanas para a casa dele, fui lá ocupar-lhe o quarto das visitas e assim masterizámos o Assimetria, também com alguma ajuda, uns ouvidos mais estéreis. We'll be right back. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Bueno, ese fue el petisco, precisamente para comenzar el primer disco que sacasteis. Y ahora nos vamos a meter con Asimetría, que está recién sacado del horno, como quien dice. Y bueno, esto supongo que habrá sido también, este primero que comentabas tú ahora, Mario, fue un poco como una prueba, entre comillas, viendo cómo era el tema y no sé qué, pero esto ya será más trabajado todavía, ¿no? Este segundo trabajo. A ver, Alexander, coméntanos un poco de qué va Asimetría y por qué también se llama así, claro. Asimetría porque há várias razões, várias definições que nós encontramos. Não foi muito difícil encontrar um nome para o disco, porque a simetria, como não são nada simétricos, e mesmo entre a nossa ligação entre cada um, a vida pessoal, profissional que cada um de nós temos, não somos simétricos, e toda a nossa música também não é simétrica. Então, e aquilo é tosco, exatamente. Digamos que é música, e aquilo que o nosso trabalho no CD e o nosso empenho foi um pouco mais sério do que realmente foi no primeiro EP, o Petisco. Este foi uma indicação, mas também nunca esquecemos o nosso lado de brincadeira, ou de leveza, ou de simpatia que temos quando estamos a tocar, porque podemos mudar o nosso registro para ser um grupo mais sério e fazer concertos, mas não é isso que nós pretendemos, porque nós vivemos é dos bailes, os bailes das pessoas, ver as pessoas dançar, sejam danças de roda, danças de pares, todas contentes, e nós precisamos disso. Então isto é mesmo uma assimetria de tudo o que nós fazemos e não fazemos, que pronto, há uma ligação muito oposta, digamos assim, que talvez seja isso, que é a seriedade dentro de um tom mais de brincadeira. E esse trabalho que nós fizemos com a simetria foi muito engraçado nesse sentido, e foi muito desafiante mesmo para qualquer um de nós, principalmente para o Mário Dias, que teve o triplo do trabalho que cada um de nós teve, porque o Mário tinha que nos gravar, tinha que depois fazer a mistura em casa, e depois tinha o trabalho de ajudar o Miguel Moreira a fazer a masterização, e depois pronto, todo o trabalho dele está envolvido aqui, porque também faz parte de cada um de nós dar o que nós podemos, mas obviamente para fazer um trabalho do disco é preciso sempre alguém, um cabeça nas gravações, nas harmonias. Sim, também para este disco tivemos que fazer os arranjos todos para a Silvana, porque a entrada da Silvana é uma história curiosa e eu vou contá-la muito brevemente. A Luísa esteve doente durante um período de tempo, e então nós tentámos fazer uns bailes a três, mas não faltava corpo à música. E então decidimos, convidámos a Silvana para substituir a Luísa temporariamente. Entretanto, a química funcionou muito bem, e então convidámos a Silvana para ingressar nos Mosca Tosca. Imediatamente a seguir a isto, né, imediatamente a passarmos oficialmente a ser um quinteto, começámos a gravar, e portanto tivemos que fazer arranjos novos para um quinto elemento, porque não estava previsto todos os arranjos. O que a Silvana tocava era exatamente o que a Luísa tocava para colmatar essa falha. E então a simetria também tem este um lado fresco de novidade, porque tem arranjos que não existiam, né? Que nunca ninguém tinha ouvido em Mosca Tosca, e que foram arranjos que foram feitos para o CD. Borrei. Dois tempos. Um, dois. Um, dois, três e... We'll be right back. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Vosotros sois un grupo que normalmente soléis hacer actuaciones siempre orientadas a lo que es enseñar a danzas tradicionales, europeas en este caso también, y de otras partes del mundo. Yo no sé si también dais conciertos puros y duros, quiero decir, para un público que va simplemente para escuchar música o simplemente, bueno, simplemente, con todo lo que conlleva, claro, os dedicáis a este tema de los bailes. O nosso conceito principal realmente é fazer o baile. Já tivemos alguns convites para fazer só concerto. Já aconteceu há uns anos atrás, mas por acaso fomos só três ou quatro elementos a fazer só um concerto, que acabou por ser uma animação. Conseguimos, há sempre o vicinho das danças, e porque nós contamos mesmo que estamos a fazer um concerto. Lá está, o nosso lado é assimétrico. Estamos a fazer um concerto, mas sem explicar porque é que estamos a tocar aquilo, que é um tema que corresponde a uma dança. Nós temos que exemplificar a dança. Então, isso já vai logo uma animação. Mesmo sejam só as pessoas sentadas, vem logo que é um concerto diferente. Não é só concerto, estamos sentados, muito sérios, só a ouvir a música. E aqui há a parte da explicação das danças. E também porque nós somos cinco músicos que se conheceram a ir dançar, né? Nós somos bailarinos que começaram a tocar juntos. Estão relacionados. Claro, portanto, claro. Não, nenhum de nós quereria tocar isto se não fosse para dançar, né? Nós começámos a tocar juntos porque sabemos o prazer que vem de dançar este tipo de danças, né? Das danças tradicionais. Portanto, não nos faz muito sentido tocar concerto. E também porque nós não tocamos canções, né? Eu acho que os concertos são mais direcionados às canções. Porque quem ouve só a nossa música e não dança... Não sei. Quem ouve só música não está a interpretar texto, tem obrigatoriamente que abanar a anca e, portanto, tem que ser um baile. Posso levar a outra, né? Tem que ser um baile, exatamente. Thank you. sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. La mayoría de las veces, siempre que tocáis y hacéis actuaciones, ha sido aquí en Portugal, aunque también habéis estado en otros países también, supongo, sí, ¿no? Sí, sí, nosotros ya tuvimos en España y ya tuvimos en Francia y Inglaterra. Fueron tres festivales. En Inglaterra tuvimos un festival que era un pequeño castelo, que es el Kinnersley. En Francia tuvimos un festival de Amadá. E também tivemos em... Qual é que foi o outro? Também e o Festival IE, exatamente, o Festival IE também que é em França. E em Espanha já tivemos um fim de semana, um encontro que aconteceu perto de Madrid, o Danzorum, e depois já tivemos no Folkaria, que organizam todos os anos. E já estamos à espera de novas propostas para nós irmos a outros festivais. Provavelmente, em princípio, tudo indica que fomos aceitos para ir ao Festival Argentino este ano. E para nós é um grande privilégio ir àquele festival que é um grande festival, que é uma marca para muitos outros festivais dentro das danças tradicionais europeias, danças do mundo. We'll be right back. con Mosca Tosca, con el grupo. ¿Tenéis cerrados más conciertos para los próximos tiempos o de momento no tenéis nada por ahí? Estamos a procura, já temos umas 6 confirmações, mas se bem que o mercado está um bocadinho parado, acho que não é só em Portugal, acho que está um bocadinho parado. Mas temos estado à procura e nós sabemos que em Portugal estão uns tempos difíceis e nós neste momento, como queremos, temos e queremos vender o CD e apresentar o CD, muitas das vezes já nos contactam e não têm valor económico para nos pagar ou caixa que a gente pede, então suportem-nos as despesas, que a gente quer vender o CD e ajudem-nos a vender o CD, porque temos que divulgar o nosso trabalho, Mas as coisas agora estão a surgir e penso que agora a partir de abril, maio, vão surgir mais propostas para nós continuarmos a fazer o nosso trabalho. Em temporada alta, em verão, não? Sim, em temporada de verão, sim. Pensamos que isto pelo menos já está confirmado, vamos estar de novo mais uma vez no Festival Andanças, que vai acontecer em agosto, organizado pela Seu Pé de Chumbo. E há outros contactos que ainda estão, faltam confirmações. O próximo concerto que vamos ter será dia 19 e 20 de abril, dia 19 em Évora e dia 20 aqui no Teatro da Luz, em Lisboa. Thank you. sintoniza Tradición Sonora, un programa de folk, en la voz de Antonio Martínez. Me gustaría preguntaros si queréis añadir alguna cosa más que le queráis decir a los oyentes de Tradición Sonora y, bueno, y de Radio Crónica Folk Musical. O que eu quero dizer é que, primeiro, dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho, porque eu conheço o vosso trabalho da Tradição Sonora e também da RCFM, que acho que fazem um bom trabalho. Não sou um ouvinte todos os dias, mas todas as semanas vou sempre o vosso trabalho, e acho que é um bom trabalho. E a vossa dedicação e empenho ajuda não só grupos pequenos, mas também grupos grandes a divulgar o trabalho, e tem que ser entre nós todos a partilhar e divulgar o trabalho de cada um, e que é extremamente importante. São os meus cantores que nós teremos sempre dispostos para qualquer entrevista, para qualquer, mesmo que possamos ir fazer outra coisa qualquer por vocês, que possam ajudar, nós estamos sempre disponíveis e procurem-nos. Facebook, moscatosca.pt, portanto, estamos ativos e estaremos com muito agrado dar-vos a nossa música e as nossas danças. Pues muchísimas gracias, Alexandre Matías y Mario Díaz. Muchísima suerte con este nuevo trabajo, con Asimetría. Claro, y esperamos veros muchas veces por España también, si puede ser. Sí, claro. Después de la entrevista con los portugueses Mosca Tosca, deciros que tenéis toda la información y todas las ediciones de nuestro programa en la web oficial de nuestro espacio, www.tradicionsonora.info, donde podréis escuchar y descargar todas las ediciones de Tradición Sonora. Además, podéis seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter de Radio Crónica Folk Musical. Para despedirnos, lo vamos a hacer con más música de esta formación portuguesa que nos han acompañado hoy, Mosca Tosca. Cerramos con otro de los temas que han incluido en su última creación, que se llama Asimetría. Es una bonita mazurca y con ella os decimos adiós. No sin antes citaros aquí en el mismo lugar y a la misma hora dentro de 7 días, para volver a encontrarnos en este rincón con el folk y las músicas del mundo. Como siempre, agradeceros que nos hayáis acompañado en un Tradición Sonora más. Saludos de Antonio Martínez al micrófono y hasta la semana que viene, amigos. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es.